city to be used for water from the central Recife family in the water. 1-2-0-0 for 3-2-2-3. A Lima tem caixa do hotel, Fumar 3-0. A Lima tem hotel, Fumar 3-0. Economia 2-0 no Solos 3-7, de Foxtrot, chama 2-1-2-9. Foxtrot 2-1-9, do ano, 6-2-0. Vitor Ninja, a Lima tem 1-0. Lima tem, Vitor Ninja. A Lima da hora, exato. Fumar 3-0, pelos lados de colagem, pista 1-0, vento 1-5-0, grão 0-9-9. Até o que você agiu, no centro do Recife, solicita que 77 radial 220 de Aracaju. Fazemos 220 de Aracaju. Qual dos 3-8, reporte no farol Tapã, o Fumar 3-0. É frágil no farol, Fumar 3-0. Índia Vitorinha, pista 1-0, do colégio autorizado, vento no 4-0 graus, 0-8 nós. Chamo sempre o Recife em 1-2-5, caso negativo 1-2-5, 2-5-2-5-4-5, boa. Trinja, decorra das 3-9, chamo controle 2-0-2-8, vamos ver. Controle 2-0-2-8, braço, uma vantagem, viu? Mantenha a minha escuta, ok? Porque ali hoje a aproximação da 1-0, mantenha a escuta da tua e tá autorizado para seguir pro local de sobrevoo. Vai pessoal, pode fazer aqui do local. Tá passando o farol onde está por no momento, vai prosseguir no ponto da presente. Gente, reporte na vertical do ponto de toque remetido, só para reconhecimento aqui na aproximação. Reportará o ponto lá, pois é. 430. Qualquer emitido por conta e risco, reporte iniciando. Quando foi iniciar, se comprou a 180, por gentileza, tem que estar final, dona Zé. Sim, pode já. Como chamado para pouso, está com Romeu Juliette Delta Vista? do Pátio 4 Livre, National Taxi. Salve, Xerenha, Cruz 27, decorado. Ao 50, chame controle em 190.8. 1208, obrigado. O flash pode dar a televisão, né, chame tanque. Comandante, 1920, com a Rosana, prende a mão. 0020, sua identificação, vou à mão, conta se for a chegada à mão, está no carinho de voo 050. 79, descida, desce para 050. É possível voadora ou toque? Autorizado, dona, o 9020. É, eu direto, dona, grato, 9020. Eu acho que o chão tem ingresso. Romeu A1, Sergilete Romeu, mantém-se do retrovisual, você usa a detenção para o nível 105, informe a sua data de destino. Romeu A1, Sergilete Romeu, controle. Controle, copia o 6327. O 6327, agora copiado. Alô, código 5203. 5203. Contato radar na decolagem, autorizado já esse coral, subindo para o nível 180. Coral, subindo para 180. E vai seguir aí no setor, no seu setor de sobrevoo, mantendo meu pé. Ok, vai fazer mais um pouso, depois da cola procede até a região da Ondina, 2.1 Ondina para reconhecimento, e já não vai entrar. Suficiente, então faça o TRMC novamente por conta e risco e chame a remetendo para prosseguir o voo controle. Vitor e Juliette informam o tráfego, o helicóptero da FAB está mantendo o setor ali do vertical do Orlando Gomes, mantendo 500 pés, mantenha a decolagem para evitar o tráfego até 1000 pés, pista na 7, decolagem autorizada, vento na 700, 1-2-0. O flash que eu posso utilizar via Romeu e Charlie Prospero. Leste decolado, ó, 55, chama o controle do 0.8. 0.8, você precisa de... Controle Salvador, tá passando o controle de Juliette, de coluna, se escuta. Anotando o Vitorinho de Juliette, prefeito. O Victor de Juliette decolou na circuita, passando via na proa de... Falando mais. Tem, a gente vai ter a segunda regra de IA e a gente vai usar na margem, então tem que levar o Victor de Juliette. Passou da margem. Chame o controle, Salvador, 1208, Pumar 30. 0142, 1208, Pumar 30. Pode ser, velho. Obrigado. Controle, Salvador, muito boa tarde, é o Pumar 30. Foi o Pumar 20, para você confirmar. É o Pumar 30. E prossegue até o heliponto da Ondina para reconhecimento. Está passando 110 no axé e depois vai graça para pouso na base aérea. A gente vai dar uma para pouso e tomar 3 o atracional está com 0-1, quanto 2 não responde. Hotel do Flash, autorizado do Colégio Pistão 7, vento 1850 graus, 1 0 graus. autorizado, LS 7 da 10. Azul 9020, boa tarde. Foi autorizado na 10, vento no 5000, na 10. Sim, foi autorizado, azul 9020. Voltando, confirma a origem, está vindo de Lençóis? Ah, sim, retornando de Lençóis. Ah, ok, se a gente não recebeu o plano aqui, era 902791. Ah, na verdade a gente não conseguiu pousar em Lençóis devido às condições meteorológicas, retornamos ao Salvador. Ok, acabou de chegar aqui, obrigado. Valeu. Consegue tráfego da zona final do A0, pode autorizar o Lennon aqui? Pode autorizar o zona final, ali mantém 1-0, Oxana Lennon aqui. Azul 4492, posicionado 5192, confirma. Sim, chegou em Bonés, eu quero você para chegar em Bonés de Onas, e eu quero nível 050. Mas eu chego o número 2 na aproximação, mantenha o destino chegado, azul 4492. Eu acho, 2 horas, gente, milhas, transfer da companhia. Sim, velho. A gente tem informação, transfer 2 horas, 4 milhas. Tá mantendo 500 pés no setor. Até a gente é o mesmo. Já lembrou, Nadal. Solo 09, chamamos o 9, boa. 09. Mantendo 500 pés, enquanto na aproximação, até o mesmo. É nosso. Decolagem, pessoal, 0636. Luta visual com campo, confirma. Frente, chama a turma e eu não amo 8295. Trump Space. Pra selecionar nossa posição de... Como é que eu vou agora? Não tô no mundo 3. Enche o fora da garra. Sim. Um mês caldo literal para cruzamento da final do Brasil. Ah, como é que é para cruzamento? De novo. 09, está cruzado o procedimento, então está estabilizado. 2019, livre procedimento, está estabilizado. 699. Eu vou completar a turma 2, velocidade indicada. Tá, em redução para 250 nós. Isso, redução para 2009, azul 4462. 200 nós, confunda o tipo de aeronave atrás. Embraer 190, no momento com 2909 igual a speed. 6355, boa tarde, passa 1600, deixa eu ver se o voo, vamos, vamos, vamos. Chama 355, contato radar na decolagem, São João, número de voo 390. 300, possibilidade de posição, está presente? Faz 2000, Veleda. Veleda presente, o Chené 6355. Tomar 3-0, quando visual com campo, reporta a velha de controle. Salvador, faça Romeu, Mike Eco Zulu, já não, Litoral. Cruza direto até final da 7, Mike Eco Zulu, reporta girando base, transchecado, 1019. Poxa lá, girando base da 17 pela direita, Zulu. Serviço Oscar, apenas para informação, próximo 2-0, 5 milhas. Cruzando 050 do Salmo para 2 metros e Andrade 190. Gente, o Senhor do Sérgio tem sequência livre para a coordenação. Azul 4198, autorizado pelo centro de Recife, nível 340, voando Victor. Azul 4198. Azul 4492, está cancelada a inspeção de altitude na posição ETAC. Vista para 3 hotéis e ajuste no 09. 3009, 440. Tomar 3-0 visual. Tomar 3-0 visual com campo. Sente para ingresso no circuito, chama torre em 1-1-8 do sinal 95. Mike Eco Zulu girando o palco. Sente Mike Eco Zulu. Tomar 3-0, torre, altímetro 1-0, 1-9, tráfego 19 estado, confirma intenções. Você faz a fusão, você ativa 10, entrar na tela, já está pronto para o farol de Itapuã. Sente com 1-3-0, mantém espera no setor do farol, com curvas pela direita, sequenciamento de tráfego ZTR na pista 1-0, pode ser autorizado. Sente, mantém espera no seu escudo, para fazer já. Oi, Salvador, Star 4778, pode ser down no 0, pronto. Star 4778, pista na 0, ainda cola de imediato? Afirmativo. Autorizado, vento no 70 graus, 109. A gente já cola no 0, down 4778. Mike X1, pode autorizar pista na 7, vento 170 graus, 109. Zulu CF, pouso autorizado, tem bastante chegado. Azul 699. 1898, corrigindo no 8295. 1895, obrigado, uma boa tarde. Ali. Autorizado de Anguinho, o chamamento é 3500. Entendeu, o chamamento. Azul 69 no 8. Boa, time 30 no 9, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ciente, aguardando a autorização, com medo de 19. Informa o tráfego do helicóptero da Força Aérea, mantém 500 pés no setor sul do aeródromo, à direita no litoral, não interfere neste aproximação. Ciente. Controle, boa tarde, está 4778. São 4778, contato radar na decolagem, saindo PUCA nível 330. PUCA nível 330. Solo 7, de frequência ao Paquiano, na equipe de luz, tenha uma boa tarde. Padrão azul 4462, ingressando na final de 9 milhas, já avisou com o campo baixo, já de trabalho. Tente azul 4462, já poste no externo. Confirma ou não confirma? 4462, já poste externo, ativo 3099. 209, chama estriado. Atan, 3155 a linha e mantém pistão azul. Até mais, tem 3155. Faz o leste para o par, firma, e mantém pistão 7. 5. 69 no 8 no solo, aos 1 no 8 livre à direita, chame o solo 19. Direita, 1 posição 9, boa. Autorizado decolagem, pista no zero, vento no 50 graus e no 011. Autorizado decolagem, 3011. Papai de leste, papai. Azul 4462, informa o tráfego do helicóptero, mantém o setor sul do aeródromo sobre o litoral. Não interfere no eixo de aproximação, guarde a pista livre, 321 da TNC. 7462, visual com o tráfego na rolagem e visual com o helicóptero à nossa direita. Uma 30 visual com o Embraer 190 da Azul na final 1-0. Afirma, chegou. autorizados como número 2 a retaguarda do tráfego e aguardando a autorização de pouso para o Matrizão. 7, a retaguarda do Azul, esse Matrizão. Azul 4462, pista 0, pouso autorizado no 50 graus, 9 graus. Teve pouso na 0, Azul 4462. Então, 3155, decolar 220, chame para 3108, por favor. Obrigado, boa tarde. 208, tá, 3105. Oi, São Paulo, boa tarde, tá, 3105, tá bom. Então, 3155, boa tarde, contato com a Terra Nicolás, já estou voando, eu vou 3100. Após 2 mil pares, eu preciso de líder. Após 2 mil pares, eu preciso de líder. 3105. Azul 4423, ponto de espera, sistema 0, pronto. Azul 4423, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, sistema 0, Azul 4423. Aliado Nacional, Fumar 30, visão com casco no toque. 6, Fumar 30. Azul 4462 no solo, as 22, vive na Eco, chame o solo 219. Eco 219, 4462. Fumar 30, pouso autorizado no através da pressão do hotel, vento 150 graus, 909. Técnico através do hotel, Fumar 30. Azul 4423 alinha e mantém pista 190. Esse aliado vai ter pista 0, Azul 4423. Passagem 10 para a pista na 7, regulagem autorizada, vento no 60 graus, 109. Número 5. 6685, 4778. Como está o resto do telefone, sem instruções, do separador de motores, o registro do 19. Lógica do conforme, vou trocar para o setor localizador. Mantenha para o 070. Fumar 30, não são os 23, ao livrar, eu conheço o Luiz. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado pela coordenação. Uma boa tarde, Fumar 30. Estou zero na base. Condições de iniciar a curva após 600 pés? Afirmo, iniciar a curva após 600 pés, papá de décimo papá. Se está autorizado iniciar a curva, mantém a escuta aguardando transferência de comunicações, papá de décimo papá. Gente, iniciar a curva na presente? Confirmo, papai de 10 papá. Gente, iniciando curva na presente, papai de 10 papá. Brasil, 4423, pista zero, decolagem autorizado, vento no 50 graus, 11 anos. Tudo decolagem, pista no zero, azul 4423. Papai Juliette, papai chama o controle do 308, bom voo. Tomarão controle, 208, grato, papai Juliette, papai. Foi montanha do 1097, ponte 010, pronto. Tirou 1097, tudo zero nenhum, mas tem pista 1-0. Autorizado, aliás, manter pista 1-0, voo 097. Sistema 1-0 sem inscrições. Gente, nível de voo 1-2-0, tem inscrições já autorizados. Atenção direto para 1-2-0, mantenha a 1-1. Autorizado, sistema 1-2-0. Gente, autorizado, 1-2-0, para o papá, direto para papá, subindo sem inscrições. Ciente 340, modifica o nível e mantém a pista na zero. O 097. Modifica o nível 340 e aliás mantém a 1097. Os 3 levados, os mexem no controle 120 desse 8. 120 desse 8, azul 4433, boa. Salvador, azul 4423, livra 800, PES, Arbor 1. Azul 4423, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível de voo 360. Arbor 1, nível de voo 360, azul 4423. Sete pistola 0 de colagem autorizado, vento no 50 graus, 109. Autorizada, pista 10, 1097. Na 3367, se pronto, 90, ali, mantém após voo. 3367, ainda não está pronto. Foi o seguinte. Chama Recife, em 1-2-8, do sinal 3-5. Recife, 1-2-8, 3-5, 3-1-5. Patrão Salvador, boa tarde, o voo no 097. Voo 097, contato radar na decolagem, saída Arborona, nível de voo 340, boa tarde. Boa tarde, 340 na Arborona, obrigado. A 3367, autorizado alinhar e decolar pistola 0, vento no 50 graus, 1-2-1. Livre, alinhar e decolar da 1-0, da 3-3-6-7. após uma alma direta destino, 30 destino, para fazer o meu espetáculo. Certo, após fogo ou autoriza na presente? Eu acabei de passar 3 horas de mão, então estou autorizado direto destino. Certo, direto destino, papá, direto papá. Na 097, tráfego 2 horas, 3 milhas. Estou cruzando o nível 195, subindo ao 390, André S, 190. Chegou a 097. Nível de voo 340. Vamos 340. Lucas, Jandu, vou seguir o